A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu passou a destinar, desde o começo desta semana, guardas municipais para atenderem o Terminal de Transporte Urbano, TTU, e dar combate ao tráfico de drogas, cujo alvo principal são alunos do sistema público e particular de ensino. Os jovens que passam pelo TTU estão sujeitos à ação dos traficantes, como a ação desencadeada através da ação do guarda municipal Jimenez ao abordar um vendedor de picolé que estava em atitude suspeita dentro do terminal de transporte urbano. Lá no TTU, é o seguinte, cumprindo a determinação do nosso secretário de segurança, o senhor Cleomar, me colocaram a serviço lá no TTU, justamente para coibir esse tipo de ação. Tive êxito na missão, já no primeiro dia. Observei que um elemento estava lá vendendo picolé, mas o comércio de picolé praticamente não existia, porque os adolescentes se aproximavam dele e saíam apressadamente sem picolé, o que me chamou a atenção. Aí, chegando próximo ao picolezeiro, os adolescentes que estavam em torno dele saíram rapidamente do local, praticamente em disparadas. E como eu estava com o intuito de localizar mesmo se de fato era um tráfico no local, convidei eu mesmo para me acompanhar até a sala da GM que existe no TDU. Chegando lá, antes que eu falasse nada, ele já tirou a droga do bolso, disse que era usuário e o que estava de posse dessa droga que era dele. A guarda tem denúncia de tráfico de drogas? Sim, tem denúncias, inclusive foi feita uma reunião justamente com Paulo Tremarim, da Fostran, e o Cleomar, nosso secretário, para coibir esse tipo de ação no TTU. Tolerância zero mesmo. Quanto de idade tem um garoto que faz isso? 16 anos. Já tem passagem pelo DEA? Segundo consta, já a terceira ou quarta vez que ele está tendo esse tipo de problema. Foi enquadrado em tráfico de drogas mesmo? Praticamente. Né? Apesar de ser menor, ele está sendo autuado em flagrante. O menor de 16 anos foi encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente para as providências cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.